Vem, Júlio, canta comigo. Vem, meu parceiro. Meu pai do Tony Sai, que prazer estar aqui com você, meu pai. Prazer todo meu de ter você aqui. Vamos cantar juntinho? Vamos lá. Eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na areia. Eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro. Diga, Tony! Eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na areia. Eu não tenho onde morar, é por isso. Bora, Júlio! Sim, mas eu disse tiê, tiê, tiê, doia. Mais uma vez, tiê, tiê, doia. Alô, Rio de Janeiro! Joshua, cada macaco no seu galho. Joshua, eu não me canso de falar. Joshua, mas o meu galho é na Bahia. Joshua, você vai em outro lugar. Vai, Júlio! Joshua, cada macaco no seu galho. Eu não me canso de falar. Joshua, eu amo a Bahia. Joshua, eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na areia. Eu não tenho onde morar. Aí a senhora fica doida, hein, mãe? Eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na areia. André Cedeiros, o tal de... Fala pra mim, fala pra mim. Mas eu disse que é, que é, que é, que é, que é. Mais uma vez. Vamos pro Sarê. Que é, vem que vem. Samba da minha terra, deixa a gente mole. Quando você canta, todo mundo mole. Samba da minha terra, deixa a gente mole. Quando você canta, todo mundo mole. Quando você samba, todo mundo mole. Quando você samba, todo mundo mole. Vou dizer, meu pai. Diz aí, meu pai. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Bonito. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Ah, Júlio. Eu não sou daqui, eu diz aí. Eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Ô marinheiro, ô marinheiro, quem te ensinou a navegar? Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar. Tony. O marinheiro, o marinheiro, quem te ensinou a navegar? Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar. Diz aê. Lá vem, como vem parceiro, todo de branco, com seu bonézinho. Lá vem, como vem parceiro, todo de branco. Bom, seu bom. Muito obrigado, meu Júlio! Pai, prazer estar com você nessa live, meu pai. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, meu irmão. Tamo junto. Sempre. Vamos, sereno! Bate muitas palmas aí!